A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Gente, como é bom a gente estar no meio de gente crente. Como é bom a gente estar no meio do povo de Deus. Eu louvo a Deus pelo convite que me fizeram. Obrigado, Alex. Obrigado, pastor. Obrigado à comunidade Gólgota. E, de fato, a gente cultua a Deus, a gente só faz isso por causa da graça dEle mesmo. É Ele que nos traz aqui, é Ele que nos permite que a gente possa cultuá-Lo. Então, eu trago também um abraço da Igreja Presbiteriana do Champanhar. Amém. Aleluia. E tem irmãos que estão orando por nós, nesse momento, desde quando chegamos aqui. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que nós temos estudado lá na nossa igreja. Nós temos estudado o Sermão do Monte, já desde o ano passado. Temos feito uma série de estudos nos grupos familiares, nos encontros das casas. E nessa semana nós estudamos esse texto que eu vou ler e conversar com vocês aqui. Então esperamos que, como o pastor já orou, que de fato o Senhor nos abençoe nesse tempo aqui juntos. Que a palavra do Senhor fale conosco, profundamente. Que a glória do Senhor seja vista, que as nossas vidas sejam edificadas. Eu quero ler então com vocês o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, a partir do verso 43 até o 48. Mateus 5, de 43 a 48, nos diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amo, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse texto, ele faz parte do Sermão do Monte, como eu disse. Ele começa aqui no capítulo 5. Jesus reúne, então, uma multidão aos pés de um monte, não é? E ele então passa a ensiná-los. E ele começa o seu sermão com estas bem-aventuranças, com essas palavras muito conhecidas de nós. E essas bem-aventuranças que Jesus fala aqui, nada mais são do que características essenciais do crente. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores. Estes são alguns dos retratos, né? Ou melhor, algumas das características do Filho de Deus, do servo de Deus, do crente. O crente é assim. Ele é bem-aventurado, ele é abençoado. O bem-aventurado significa satisfeito. Alguém que de fato é feliz, verdadeiramente falando, espiritualmente falando, independentemente das situações adversas, das dificuldades, dos problemas que ele sofre na sua vida. Então, as bem-aventuranças, essas primeiras palavras de Jesus nesse sermão, na verdade, Jesus ali estabelece, portanto, o que de fato é um crente, no sentido espiritual da palavra. E a partir, depois que ele termina de falar cada uma dessas bem-aventuranças, ele começa agora então a explicar, a desenvolver o seu sermão, a aplicar na prática o que significam cada uma dessas bem-aventuranças, cada uma dessas características que o crente de fato tem. Então ele fala diversas coisas. Ele vai dizendo ali, então você conhece muito bem o Sermão do Monte, ele vai dizer então, por conta de o crente ser, ou ser humilde, ser misericordioso, enfim, todas essas coisas, ele diz agora que nós somos, aqueles discípulos lá, e nós aqui, somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Jesus vem e diz na sequência do seu sermão, porque ele era muito acusado de descumprir a lei, vocês se lembram muito bem, quando ele cura no sábado, ele é recriminado pelos fariseus, não é mesmo? E ele diz, então, eu não vim revogar a lei, eu não vim descumprir, pelo contrário, eu vim cumpri-la verdadeiramente. Eu vim mostrar como é que se cumpre a lei espiritualmente, não apenas exteriormente. Então ele diz que ele não veio revogar a lei, ele vem e fala, portanto, do assassinato, não é? Não matarás, vocês explicam de uma maneira, vocês explicam e ensinam esse povo de que não matar, o não matar é apenas quando de fato enfia-se uma espada no outro e o mata fisicamente, mas Jesus vem e diz que o matar não é só isso, o matar vem na intenção. Se eu apenas digo louco, chamo o outro de doido, um irmão, eu já estou matando aquele irmão. E ele vai tratar do adultério, que não é apenas se deitar com outro, com quem não é o seu marido ou sua esposa, mas apenas eu pensar mal, com intenção impura no coração, com uma mulher, eu já adulterei com ela. Então Jesus mostra de fato e vem falando isso, ele vem explicando então aquelas bem-aventuranças, ele vem aplicando aquilo que ele acabou de dizer naquelas bem-aventuranças. Então ele vai falando a respeito dos juramentos depois, e vem falando da vingança, que é ali no versículo 38 deste capítulo 5, e aí ele chega então nesse texto que nós separamos para conversarmos nesta noite. E ele então, no versículo 43, ele diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aqueles fariseus, aqueles líderes daquela nação de Israel, estavam ensinando isto para o povo. E de fato, aqui há, pelo menos aparentemente, à primeira vista, meia verdade nesse texto. A maneira como eles ensinavam, como eles estavam ensinando, eles estavam dizendo assim para a população, para o povo: amarás o teu próximo. Mas qual era o sentido desse próximo, ou quem era esse próximo na visão do judeu? Na visão do judeu, o próximo era um judeu como ele, era um israelita como ele. Certamente nós nos lembramos de como era a vida, como é que os judeus entendiam a vida, como é que eles viam o mundo. O judeu via o mundo como eles, israelitas, eles, judeus, eles, povo de Deus, e o resto. Os outros povos eram o resto. E mais, eram os cães, eram os imundos, eram pessoas, gente que eles não sequer podiam se relacionar. Vemos aquele exemplo de Samaria, não é? Onde o judeu não podia nem pisar no território samaritano, pois contaminava-se. Tanto que para saírem do sul e irem para o norte, teriam que passar por Samaria, desviavam. Andavam muito mais para não pisar, nem sequer pisar, porque era abominação no entendimento deles sequer encontrar-se com um samaritano. Então, quando eles leem e interpretam a palavra de Deus que está lá em Levítico capítulo 19, versículo 18, que você pode abrir lá, Levítico 19, 18, a lei de Deus diz isso, exatamente isso. 19, versículo 18 de Levítico: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Portanto, eles estavam entendendo que amar o próximo e o seu próximo era o próprio povo judeu. Estavam, portanto, entendendo errado e aplicando errado a lei de Deus. Mas ele diz mais. Nesse texto, Jesus revela o que é que aqueles líderes estavam pregando. Mas odiarás o teu inimigo, não é isso? Ouvis o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não só vocês não devem amar o inimigo, o estrangeiro, como vocês devem odiá-los. Mas Jesus diz que não é para ser assim. O que há na lei de Deus era uma proibição de que alguns povos não poderiam, na verdade, participar dos cultos do povo hebreu. Está lá em Deuteronômio 23, 3 a 6. Tem lá uma lei dizendo que alguns povos, os moabitas, os amonitas, eles não poderiam participar da assembleia do povo judeu, da assembleia, da reunião. Mas não que eles deveriam ser odiados. E se nós seguíssemos na leitura do texto de Deuteronômio, vamos lá, porque é melhor nós lermos do que apenas falarmos a respeito do que a Bíblia diz. Em Deuteronômio capítulo 23, você pode ler depois na sua casa os versos 3 ao 6, mas eu quero ler apenas aqui agora com vocês os versos 7 e 8. Olha o que a lei dizia, visto que Deuteronômio é uma repetição da lei, que foi dita lá em Levítico, ou registrada lá. Deuteronômio 23, 7 e 8 nos dizem assim: não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão, nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhe nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na assembleia do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz: que o povo de Israel deveria acolher o egípcio, não aborrecê-lo, não amaldiçoá-lo. O povo egípcio, que escravizou o povo de Israel, que humilhou o povo de Israel por 400 anos, aproximadamente. A lei de Deus diz: não o aborreça, não o amaldiçoe, pois vocês foram estrangeiros naquela terra. Por mais que vocês sofreram lá, estavam debaixo da graça de Deus, foram acolhidos naquele lugar pelo povo egípcio. E diz aqui no final, então, no versículo 8, os filhos que lhe nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na assembleia do Senhor. Eles poderiam participar do culto de Israel. Claro que no lugar apropriado, não é? Quando da construção do tabernáculo, quando da construção do templo, havia um lugar específico, o pátio dos gentios. Já viram falar do pátio dos gentios? Foi por isso que Jesus pegou um azorrague. Eu vi um azorrague escrito por aí, em algum lugar aí. Deve ser o nome de uma banda, né? É isso aí? Pegou um azorrague, não é? E deitou naquele povo lá. Por que Jesus fez isso? Jesus é mau. Não, esse povo estava fazendo comércio no pátio dos gentios, onde era para os gentios adorar a Deus. E eles estavam lá usurpando a palavra de Deus. Mas enfim, então não é para o povo. Jesus, contrariamente então ao que estava sendo pregado pelos fariseus, vem e nos diz o seguinte: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar os nossos inimigos, e nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos ofendem, por aqueles que falam mal contra nós. Em primeiro lugar, eu quero colocar para nós aqui já, pelo menos duas aplicações. Diz que, desse pouco que nós já ouvimos, primeira coisa é que, primeira aplicação que devemos fazer para nós, é que nós devemos ter o cuidado, e nós devemos ser como os bereanos, com relação à interpretação das Escrituras. Se você for olhar lá em Atos capítulo 16, no finalzinho, antes um pouquinho do 17, você vai ver lá que Paulo pregando para os bereanos, e qual é a palavra que Lucas escreve a respeito deles? Diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles conferiam nas Escrituras se o que Paulo e Silas, não era que se Luiz e Eduardo estavam falando, não, Paulo e Silas, se eles estavam falando de acordo com as Escrituras. Portanto, queridos, se o que eu estou falando hoje aqui confere com as Escrituras, vocês aceitem, vocês sigam, mas se não, joguem fora. É por isso que você tem que ter a sua Bíblia, é por isso que você tem que ler a sua Bíblia, é por isso que você tem que conferir na sua Bíblia o que dizem a respeito da palavra de Deus. Você tem que conferir, você tem que verificar, você não pode engolir qualquer coisa. Não é porque alguém que fala é o Augusto Nicodemos. Não sei se o povo todo conhece o Augusto Nicodemos aqui. Porque o Nicodemos é o bambambam. É um homem abençoado, um homem crente, um homem que sério na palavra. Mas vamos conferir o que ele prega, o que ele escreve. Assim como qualquer pessoa que fala da palavra, vamos conferir. É a primeira coisa que devemos fazer, porque esse povo de Deus não fazia isso. Estavam engolindo o que os fariseus estavam pregando. Jesus vem então e coloca as coisas nos seus devidos lugares. Então nós temos que estar atentos, temos que olhar essas coisas, conferir essas coisas. A segunda coisa que nós devemos fazer é que nós, como crentes, nós não podemos desprezar aqueles que não são crentes. Nós não podemos desprezar aqueles que são de outra denominação ou de outra confissão de fé. Porque se o próprio Deus não faz, não fez e não fará acepção de pessoas, também não podemos fazer. Nós não somos melhores do que ninguém. Se Deus não faz acepção, nós também não podemos fazer. Amar o nosso inimigo, também precisamos pensar, não é ser complacente com o erro e com o pecado de quem quer que seja. Identificamos o pecado, vamos conversar a respeito, vamos tratar desse assunto. Amar o nosso inimigo, aquele que é contra nós, aquele que nos ofende, amar é pregar o evangelho para ele, é chamá-lo ao arrependimento para que ele seja salvo e livrado da condenação eterna, mesmo se nós somos amaldiçoados por ele. É nosso dever nos esforçarmos para que eles alcancem a bênção da salvação em Cristo, que nós também fomos alcançados. Mas a ordem de Jesus, no versículo 44, então, de Mateus 5, é assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse é o padrão estabelecido por Jesus. O padrão que Cristo estabelece é alto. O nível é top. Portanto, devemos tratar todas as pessoas da mesma forma que nós somos tratados por Deus. Como é que você foi tratado por Deus? Deus te tirou das trevas e te transportou para o reino do Filho da Luz, para o reino do Filho do seu amor? Deus nos tirou das trevas? Efésios capítulo 2, versículo 1 começa assim: ele nos deu vida, ele vos deu vida, não é? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele nos deu vida. Queridos, Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus é misericordioso, e ele não busca retribuir a ninguém as ofensas que recebe dos pecadores. Ele é perfeito em misericórdia e somos convocados a imitá-lo. Quando a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala sobre isso, o apóstolo Pedro fala sobre isso, que nós devemos ser imitadores de Cristo, ele não está brincando. Ele não está falando que nós devemos fazer mímica. Ele está dizendo que nós devemos imitar, viver como? Tal qual, da mesma forma, da mesma maneira, ter o mesmo espírito. Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Tenham vocês. Tenhamos todos nós. Assim, a forma de nós tratarmos as demais pessoas nunca deve depender do que essas pessoas são ou do que tenham feito. Estão entendendo? Se as pessoas nos ofendem, porque ele está tratando aqui de inimizade, ele está tratando aqui de inimigos, ele está tratando aqui de gente que nos ofende, que nos ataca, é o que ele está falando para nós. Nós não devemos tratar as pessoas da maneira como elas nos tratam, ou independentemente do que elas tenham feito para nós. Nós não devemos retribuir, não devemos pagar na mesma moeda. Se nós olharmos nos versículos anteriores, no versículo 38, nos diz assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. De fato, é a lei de Deus. De fato, está escrito isso na lei de Deus. Olho por olho, dente por dente. Mas o que é que esses, novamente, escribas e fariseus estavam fazendo? Eles estavam dizendo que eu, de fato, se alguém vem e me arranca um olho, eu devo ir lá e arrancar o olho do outro. Mas não era isso que a lei estava dizendo. Não era justiça pelas próprias mãos. De fato, olho por olho, dente por dente, é para equilibrar, para dar na mesma medida a retribuição contra o pecado do outro, contra a ofensa do outro. A justiça deveria ser equilibrada. Mas essa justiça deveria ser aplicada pelos magistrados, pelo governo e não pelo indivíduo. E era dessa forma que eles estavam ensinando. Aí ele vai continuar dizendo aqui: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer um que te ferir a face direita, volta-lhe também a mão na face esquerda dele. É isso que diz aqui na tua Bíblia? Na minha Bíblia não diz isso. Essa versão alexiana, não pode, né? Não, você dá a outra face. Se alguém quer demandar com você, demandar aqui tem a ver com levar você na justiça e tirar a túnica, quer tomar algo que é teu, dê para ele também a capa. Se alguém quer obrigar você a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Era isto, é dessa forma que nós devemos agir, que nós devemos retribuir àqueles que nos ofendem. Versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Queridos, é importante nós observarmos de modo prático que Deus abençoa os ímpios, os não crentes, os que não o amam, não o conhecem, não o buscam. Dá-lhe chuva, dá-lhe calor, dá-lhe sol, dá-lhe colheita, dá-lhe saúde, tanto quanto dá para nós. Na plantação do crente, do justo, chove, na do ímpio também. Tem sol lá como na do ímpio, tanto quanto na do justo. Se Deus trata assim o ímpio, pois ele diz aqui, faz nascer o seu sol. Olha a soberania de Deus. Ele criou todas as coisas, e ele que põe o sol, ele que rege a natureza, ele que rege as leis da natureza, ele que fez as leis da natureza. Então, faz vir o sol, faz vir a chuva. Podemos olhar lá para Elias, lembram-se de Elias? Certa feita ele começou a olhar para o horizonte e chamou o seu servo: oh, dá uma olhadinha lá que está chegando aí, o que você está vendo lá? Não está vendo nada, não é? E de novo, e de novo, e de novo, até que veio alguma coisa. E quando veio, quem foi que mandou do céu o fogaréu todo para acabar com aqueles sacrifícios que estavam Elias tinha colocado e os profetas de Baal, 400 e tantos lá, tinham feito? De onde que veio o fogaréu? Para queimar tudo com água e tudo. Molha bastante esse negócio aí, né? Elias não pediu para fazer isso? Molha aí para ver se esse negócio vai funcionar ou não. Deus manda, Deus ordena, Deus domina, Deus é o Deus sobre todas as coisas. Portanto, se ele faz isso, se ele faz vir o seu sol, se ele abençoa, é o que nós chamamos na teologia ou na doutrina, a graça comum de Deus, não é isso? A graça comum, o favor de Deus sobre toda a humanidade, é Ele quem faz, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Tantos bens, tantas benignidades, tantas bondades de Deus, Ele vai provar então quem Ele é. É o Deus de graça, o Deus de misericórdia, mesmo em favor dos ímpios. Mas também é fato, queridos, que quem quer que seja não reconhecer a suprema bondade e amor de Deus, que são manifestados especialmente em Cristo Jesus, vão sofrer no dia do juízo e na eternidade a justa condenação e punição dos seus pecados pelo próprio Deus. Deus vai demonstrando a sua bondade através, por exemplo, da própria criação, A criação revela a glória de Deus. A salvação revela que há um Deus. A criação não salva ninguém, quem salva é Cristo, mas serve para mostrar que há um Deus. E que, portanto, esse que observa e vê que há um Deus, então ele vai certamente ter que procurá-lo, ter que buscá-lo. Mas, queridos, voltando aqui um pouquinho, estamos falando aqui de alguém. Cristo está dizendo que nós devemos amar os nossos inimigos e devemos orar por aqueles que nos perseguem. Devemos amar aqueles que nos tratam mal. Devemos amar e orar por aqueles que nos ofendem. Mas como nós dissemos no começo, na verdade, como Jesus disse no começo, ele começa esse sermão com as bem-aventuranças. Ele diz aqui quais são as características de um crente. Não é? O crente é pacificador, o crente é misericordioso, o crente, ele é humilde. O que mais que diz aqui, não é? Ele é manso de coração, ele tem fome e sede de justiça. O que mais? Ele é limpo de coração. Enfim, o crente é assim. Portanto, queridos, uma pergunta para nós aqui. Com qual entendimento nós vemos, nós avaliamos as atitudes más, malignas, que as pessoas têm contra nós? Com que entendimento nós avaliamos quando as pessoas vêm e nos atacam, e nos ofendem, nós que somos crentes? Como é que nós enxergamos isso? Como é que nós vemos isso? Eu faço essa pergunta porque o crente é alguém que trata das coisas e que enxerga as coisas no nível espiritual. Queridos, nós não vivemos mais neste plano. Que entendimento nós temos das pessoas que vêm conosco com pedras na mão e vêm nos atingir, vêm nos ofender, vêm nos humilhar, vêm contra nós? Como é que nós enxergamos essas pessoas? Como é que nós as vemos? Nós que somos filhos do Pai Celeste, como é que nós analisamos as ofensas das pessoas contra nós? Por que é que elas nos atacam? Nós precisamos lembrar, em primeiríssimo lugar, porque elas são vítimas do pecado e da miséria em que elas se encontram, e também elas são alvos e manipuladas pelo próprio Satanás. Elas estão sendo governadas pelo Deus deste mundo. Lembre-se que nós estamos tratando de questões espirituais. Lembremos-nos que nós não estamos mais vivendo neste patamar, neste nível. É claro que nós precisamos comer e beber e trabalhar e viver aqui, mas nós estamos em outra esfera. Estão entendendo? Nós somos assim. Deus nos fez assim. Se você continuar lendo Efésios capítulo 2, depois daquele início que nós acabamos de dizer, que ele vos deu vida, estando vós mortos, não é? Estando nós mortos nos delitos e pecados, ele vai dizer na sequência que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. É interessante que o verbo ali está no passado, né? Não está dizendo que nos fará assentar. Nós já estamos. Queridos, nós já estamos no céu. E se estamos no céu, e pelas Escrituras nós entendemos que no céu só habita santo, que no céu, na presença de Deus, não tem mais pecado, e se nós já estamos lá, mesmo estando aqui, nós temos que viver aqui como se estivéssemos lá. E é dessa maneira que nós olhamos aqueles que nos ofendem. Queridos, nós olhamos por cima. Não é nariz empinado, não. É a posição que Deus nos colocou. Nós não podemos viver nesse nível humano, nesse sentido que eu quero dizer. Por quê? Ainda diz mais. Como nós citamos Efésios, vamos lá para Efésios, agora no capítulo 6. E você também conhece muito bem esse texto. Lá no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10, já no final da carta, Paulo já ensinou muita coisa. E nesse próprio capítulo 6, nessa própria carta aos Efésios, nós vamos ver, vamos nos lembrar, que Paulo vai dizer a respeito de uma parede que havia entre os judeus e gentios. Havia uma parede de separação. Veio Cristo e fez o quê? Derrubou essa parede. Agora, judeus e gentios poderiam se assentar juntos no mesmo lugar e louvar, adorar, engrandecer ao Deus que os criou em Jesus Cristo e salvou. Não é bênção? Mas, indo lá para o capítulo 6, a partir do versículo 10, de Efésios nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Olha aí, a minha luta não é contra esse ou essa, este ou aquele que me ofende. Contra carne e sangue. A nossa luta não é contra esta pessoa ou aquela, não interessa quem ela seja, mas a nossa luta é, qual é? É o que o apóstolo está dizendo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós vivemos em outro nível. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Como é que eu posso viver em outro nível? Lutar contra as potestades, revestindo-me de toda a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da guerra. É isso que diz na sua Bíblia? Opa, vocês estão acordados. O evangelho da paz. Pois nós somos, não somos pacificadores? Bem-aventurados os pacificadores. E lembrando também que o pacificador lá, tanto quanto pacificador aqui, não é apenas aquele que vai buscar a paz entre um e outro, não é aquele que vai buscar a paz entre um país e outro que está em guerra, mas é a paz com Deus, através de Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Está falando de salvação, não apenas de terminar, acabar, ou apaziguar uma briga, uma discussão, uma guerra, porque isso se apazigua. Agora, o professor ali de português pode nos ensinar. Ele vai dizer que é professor de história. Estamos tudo perdido, então. Não sabemos dizer se apazigua ou apazigua. Mas a briga, a luta que há entre um e outro, isso volta. Países ficam em paz por um tempo, volta. Coloca-se lá alguém para colocar como um árbitro, né? Alguém como um intermediador ali para trazer a paz. Ah, todo mundo promete aqui, promete acolá, fica uma beleza, daqui a pouco solta os cachorros de novo. Mas é paz com Deus. E quando a paz com Deus, de fato, a tua, é feita, a parede de fato é derrubada. E ninguém constrói mais outra parede. Mas continuando aqui, tomai, portanto, o capacete da salvação, lá no versículo 17, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos os santos, por todos os crentes, e também por mim, Paulo falando aqui, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. É dessa maneira que nós devemos entender por que que as pessoas nos atacam, por que que elas nos ofendem. Se nós entendêssemos isso, divisões de igreja diminuiriam consideravelmente, separações no casamento, eu posso dizer que chegariam a quase zero, na medida que eu entendo que a minha luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é no nível espiritual. Quando eu considero o outro pecador, assim como eu também sou pecador, quando eu considero que o outro pode estar sendo dominado pelo Deus deste mundo, influenciado, então a minha reação é outra. A minha reação é no plano espiritual e não no plano carnal. Desse jeito, se entender bem assim, Alex, você não vai mais brigar com os povos lá da faculdade. Portanto, nesse sentido, nós devemos fazer todo o possível para salvar aquele que nos ofende, porque é assim que Deus opera, que deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque Deus não tem prazer na morte espiritual e eterna de ninguém. Apesar daqueles que não creem no seu nome, vão para o inferno. Mas Deus não tem prazer. Deus não faz isso com alegria. Nós também não devemos fazer. Foi por amor ao perdido que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Para salvar, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. João não consegue nem escrever, nem quantificar, nem decifrar, nem qualificar esse amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem mais, queridos. Como é que podemos, portanto, então, manifestar o nosso amor, o amor de Deus, nos contatos, nos relacionamentos com as outras pessoas? Especialmente com as pessoas que nos maldizem, que nos maltratam, que nos perseguem. A palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos bendizer aos que vos maldizem e orar pelos que vos perseguem. Eu quero fazer uma perguntinha antes aqui, para de seguirmos. Nós oramos por aqueles que nós amamos? Verdadeiramente? Você ora por aquele que você ama, mas que aquele que você ama está indo para o inferno, você ora por ele? Você insiste com Deus por ele, pela salvação dele? Essa pessoa, ou essas pessoas, pode ser sua mãe, seu irmão, seu marido, seu namorado, sua amiga, alguém que lhe é muito caro, você ora por essa pessoa? Verdadeiramente? Todos os dias? Até que Deus de fato a salve? Até que ela compreenda o Evangelho? Até que um dia ela ouça o Evangelho e o Evangelho de fato transforme a sua vida? Você ora por ela? Todos os dias? Por alguém que você ama? Aqui Cristo está dizendo: orai por aqueles que vos perseguem. É uma maneira, ou é a maneira de nós amarmos os nossos inimigos, é orar por ele. Agora, queridos, nós temos que olhar para nós mesmos. Se nós não oramos, por isso que eu fiz a pergunta, se nós não oramos nem por aqueles que nós amamos devidamente, continuamente, perseverantemente, nós vamos orar por aqueles que nos perseguem? Mas Jesus não nos dá uma opção aqui. Se vocês quiserem, se vocês se lembrarem, um dia, quem sabe, não. É agora, é sempre, é todo dia. Ame aquele que odeia você, que é o teu inimigo. Ore por aquele que persegue você. Porque isso é demonstração de quem é filho de Deus. A palavra não diz aqui, Jesus, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ninguém se torna filho do vosso Pai Celeste, ninguém se torna filho de Deus porque fez alguma coisa de bom. Sabemos disso, não é? Somos bíblicos. A Bíblia diz que Deus, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, é a ação dEle primeiro. Portanto, se nós fazemos alguma coisa de bom, é porque Deus já fez algo de bom, ou tudo de bom em nosso favor. É por isso que fazemos alguma coisa de bom, não é? Então, nós somos filhos de Deus, nós demonstramos de fato que somos crentes, que somos bem-aventurados, que somos humildes, misericordiosos, pacificadores, e tudo aquilo que Jesus falou nas suas bem-aventuranças iniciais desse sermão, se nós de fato amamos os nossos inimigos. E amamos de fato e de verdade, não apenas de boca. Portanto, como é que nós podemos manifestar o amor de Deus no relacionamento com as outras pessoas, principalmente com esses que nos maldizem e que nos perseguem? Vamos responder com palavras amáveis aos que nos dirigem palavras ofensivas. Quando ouvimos palavras duras, temos a tendência de responder da mesma maneira. Porém, nosso padrão deve ser em responder com palavras amáveis em vez de ásperas. Façamos o bem aos que nos odeiam. Quer dizer que devemos praticar a bondade ao invés da maldade. Quando alguém é maldoso e cruel conosco, não devemos responder na mesma moeda. Somos chamados a amar aquele que nos maldiz. Amar é não revidar. Amar é orar pelo ofensor. Romanos 13, capítulo 10 nos diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Queremos cumprir a lei de Deus. Queremos cumprir a vontade de Deus. Precisamos amar aqueles que nos ofendem. Mas ele vai terminar aqui a sua palavra nesse trecho, Jesus, lá nos versos 46 e 47 de Mateus 5, ele diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se amardes ou saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Tem um termo do interior que diz assim, mais ou menos assim: amar aquele que nos ama é canja de galinha, é moleza, é mais fácil que morder água. Até banguelo morde água. É moleza amar aquele que nos ama, aquele que nos elogia, aquele que nos dá tapinhas nas costas, aquele que nos abraça, aqueles até mesmo que quando erramos, eles nos defendem, se ajeitam conosco, eles não vêm com pedras nas mãos. Amar aqueles que nos amam é fácil. Jesus disse que até os publicanos faziam isso. Quem eram os publicanos? Eram odiados pelo povo de Deus. Eram os cobradores de impostos pagos pelo governo, pelo Império Romano. Eles eram pagos para roubar o povo de Israel, que era o seu próprio povo. Os publicanos eram judeus também. Eles eram pagos para roubar duas vezes o povo de Deus, pois eles cobravam altos impostos do imperador, mas eles aproveitavam e pegavam mais um monte de dinheiro para eles também. O imperador não estava nem aí com isso. O imperador queria o dinheiro dele. Se entrou lá no gasofilácio o dinheirinho que me devem, está tranquilo, você pode fazer o que você quiser. Então eles roubavam duas vezes o povo, eram odiados pelos judeus. Jesus diz e coloca o publicano na conversa, nessa pregação, quando fala para o povo judeu: até os publicanos fazem isso. Até esse publicano que vocês consideram a escória do mundo, eles também amam aqueles que os amam. Qual é a vantagem? Por isso a perguntinha que nós devemos fazer aqui, para nós: o que é que nós fazemos demais? Nós como cristãos, o que é que nós fazemos além? Qual é o padrão do nosso comportamento, da nossa vida? Qual é o padrão? Um pouquinho antes, no capítulo 5 aqui, no versículo 20, diz-nos assim, Jesus fala assim: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, ou seja, o que vocês fazem tem que exceder em muito o que esses líderes estão fazendo, pois esses líderes gostam de se mostrar nas praças, eles gostam de orar nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens, eles gostam de ser elogiados, eles gostam de fazer a religião visível, eles gostam de cumprir a lei, a religião externa, eles gostam de mostrar que eles são melhores crentes. Jesus vem e diz para os seus discípulos: se as atitudes de vocês não excederem muito ao que esses judeus fazem, vocês não vão entrar no reino dos céus. O que é que nós temos que fazer demais? O que é que nós temos que ser a mais do que o mundão? O que é que nos diferencia de fato do povão que não conhece a Deus? O que está em voga aqui, a pergunta de Jesus, tem a ver com o aspecto interno, espiritual da lei, não o externo. Como dissemos, os fariseus apreciavam o exterior da religião, o cumprimento externo da lei, mas o seu interior estava podre, Jesus chama e diz, e fala a respeito deles: sepulcros caiados vocês são, por fora um belo de um túmulo, mas por dentro estão podres. O que nós fazemos demais? Jesus, portanto, nos ensina que o caráter do crente é um caráter duplo. O crente faz mais do que os outros, e o crente faz o que os demais não podem fazer. Quer ver alguns exemplos? Os publicanos, como Jesus mesmo disse aqui nessa parábola, os publicanos também amam os que lhes amam. Que recompensa tem o cristão se age igual a eles? Nós devemos fazer sim o que eles fazem, mas devemos fazer mais, porque nós somos diferentes, nós somos colocados em outra posição. Se eles andam uma milha, nós vamos andar duas. Estão entendendo? Essa é a diferença. Se eles fazem alguma coisa de bem, de bom, nós fazemos mais. Porque tem a ver com o aspecto interior, com o espírito, com a nossa nova vida. Tem a ver com quem nós servimos e quem nós amamos e quem nos ama. Tem a ver com a questão espiritual. Nós vivemos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fazemos mais. Vamos além. Fazemos mais do que nos pedem. Achei interessante o Rafael falar há pouco aqui, não é? Dizendo que a diaconia, pelo menos alguns irmãos, né, da diaconia e de outros ministérios, chegam antes, arrumam tudo. Amém? Glória a Deus. Mas eles podem fazer mais. No trabalho, o teu chefe pede para fazer alguma coisa, tem um contrato de trabalho lá? Olha, a sua função é essa. Vai colocando lá. Para fazer o que está ali, o crente faz, o não crente faz, qualquer um pode fazer. Nós temos que fazer mais. Ah, mas eu não vou ganhar. Não vou ganhar mais para fazer mais. Você já ganhou tudo. Gente, nós já ganhamos tudo. Devemos fazer mais. É um grande desafio. É um grande desafio para nós. Mas tem mais. Não apenas fazer mais. O crente faz o que os demais não podem fazer. Só o crente pode fazer o que o ímpio não pode fazer. Aquele que não tem Deus, que não conhece a Cristo, que não é amado pelo nosso Senhor, ele não vai amar o inimigo. Ele não deseja amar o inimigo. Ele não pode amar o inimigo. Só o crente pode. Só nós podemos amar o nosso inimigo. Só nós podemos fazer o que o outro não pode fazer, o que o ímpio não pode fazer. Nós podemos amar o nosso inimigo. Cristo não fez assim? Ele nos amou quando nós éramos seus amigos íntimos. É isso? Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. E se nós somos chamados a imitá-lo, nós podemos amar os nossos inimigos. Nós podemos fazer o que os outros não podem fazer. O homem natural não pode fazer isso. O homem natural nem sequer entende isso. Ele pode, no máximo, amar aqueles que o amam. Por último, por fim, 48, verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Queridos, o crente, nós, os filhos de Deus, temos que ser como Deus. Temos que manifestar na nossa vida diária, neste mundo cruel, algo das características do próprio Deus. Nós temos que viver como viveu o nosso Senhor Jesus Cristo, seguir as suas leis, as suas normas, imitar o seu exemplo. Não somente sermos diferentes dos demais, nós temos que ser como Cristo. Portanto, o que nós temos que nos perguntar? Se queremos saber com certeza se somos ou não verdadeiros cristãos, é isto. Há algo na minha vida que nunca será encontrado em um não cristão? Há algo na nossa vida em que um não cristão jamais vai manifestar? Há algo na minha vida? Eu tenho que fazer essa pergunta. Porque o que é um cristão? É alguém que é filho de Deus e que por isso possui uma relação única com Deus. O que nós fazemos demais? O que nós fazemos além? E a pergunta não é questão moral. A pergunta não é uma vida reta e boa. Se nós vivemos uma vida moral, reta, decente, honesta, porque isso qualquer um vive. O ímpio vive. Está cheio de gente que não conhece a Deus, não ama a Deus, e é honesta, é justa, é bem casada, cria muito bem os seus filhos, paga as suas contas. Não conhece a Deus, não ama a Deus, vive uma vida reta e justa. Não é disso que Jesus está falando? Não que não devamos ser assim. Eu não pergunto se nós oramos. Eu não estou perguntando aqui se nós vamos à igreja com regularidade. Há pessoas que fazem todas essas coisas e, contudo, não são crentes. Tem gente que vai à igreja regularmente, dá o dízimo, faz parte do grupo de oração, toca no louvor, é pastor, mas não é crente. Se isso é tudo que nós podemos fazer, o que nós fazemos mais que os outros? Portanto, a pergunta é: há algo de Deus, Pai, em nós? Esse é o ponto. Se Deus de fato é o nosso Pai, de uma forma ou de outra, o parentesco familiar de fato está aí. Os laços de nosso parentesco inevitavelmente vão se manifestar. As pessoas vão ver: esse é um filho de Deus. Esse é um cordeiro com Cristo. Esse foi achado, transformado. Esse tem nova vida. Esse é uma outra pessoa. Esse não vive aqui. Não é o que a palavra nos diz? Não é? Nós não somos daqui. Nós não somos mais terrenos. Terráqueos. Dizem que não tem vida em outro planeta, em outro sistema. Tem sim, nós estamos lá. Vivemos em outra esfera, em outro lugar. Vivemos nas regiões celestiais. Estamos lá com Cristo. Isso é diferente. Portanto, queridos, que o Senhor nosso Deus conceda para mim e para vocês que, ao examinarmos a nós mesmos, nós possamos descobrir algo desse caráter único e dessa separação que não somente nos divide dos demais, senão que proclama, que anuncia que nós somos filhos do nosso Pai, que estás nos céus, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Que Ele nos abençoe. Amém.